Alerge Serviço. O ônibus de atendimento à população da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerge estará durante essa semana nas zonas norte e oeste da capital. Entre os dias 19 e 21, a unidade móvel estará em Madureira, na Estrada do Portela, em frente à quadra da Império Serrano. Já nos dias 22 e 23, o atendimento da comissão será feito em Rio das Pedras, na Avenida Engenheiro Souza Filho, na Estação Azul. O atendimento vai das 9 da manhã às 5 da tarde. A comissão também recebe queixas em sua sede, no prédio da Rua da Alfândega, número 8, no centro da capital. O serviço é prestado nos dias úteis das 10 horas da manhã às 4 da tarde, em guichês localizados no térreo do edifício. Quem quiser entrar em contato com a comissão pode fazê-lo ainda através do telefone 0800 282 7060. Repetindo, 0800 282 7060. Reportagem Bárbara Souza.